Coração tremelique. Coração tremelique. Arrepio e calafrio. Mata um verme o coração. Infartar o corpo de tanta emoção. A barriga gela quando diz que vai gostar. Tremelique, tremelique. Veia corre, sangue quieto. Deixa o cavalo disparado. Fica sensível desse jeito. Mas como fica tudo bem nessa hora? Com a perna tremendo, não dá mais pra ir embora. Tremendo. Comovente pode ser, faz a partir ruim sem perder. Intenso deleite com prazer. Diz o teu nome com prazer. Arremacha coração de tanta formosura. Reacende a paixão de uma força bruta. Tremeli. Coração tremelique, arrepio tremelique, calafrio tremelique, emoção tremelique, infartar tremelique, arremacha tremelique, tremelique tremelique. Gelsner.